Marina é o bairro. Marina é o nome do bairro que fica aqui ao lado da Universidade Federal. Vila Marina. Então, a galera, a Juliana e o Roberto, que partiram para São Paulo, oferece essa gravação para vocês, que é a Rádio Capivara, fazendo vocês então escutar a próxima música agora, que está em curso, que é a nossa dedicação para essa galera maravilhosa que partiu para o Rio de Janeiro. E com vocês, vocês sempre tocam o coração aqui pela Rádio Capivara. É, galera, ouçam esse som maravilhoso aí do Baden Powell. Well. Thank you. Labareda te matou, labareda, e te matou de tutto il bambù. La vai, la vai, la varietà unto non mi è mulher. Quem ti quer perder o coração. Dança é a chama de uma flor. Labareda, quem te vê assim dançar, em teus braços logo quer queimar. Labareda te encostou. Vai lá, vai, labareda. Vai, labareda te queimou. Vai lá, vai, labareda. Labareda te queimou. Vai lá, vai, labareda. Oi, labareda te matou. Vai lá, vai, labareda. E te matou de tanto amor. Vai lá, vai, labareda. Labareda, o teu nome é mulher. Quem te quer perder o coração. Rosa ardente, bailarina da ilusão. Mata gente, mata de paixão. Te encostou. Foi na vareda, te queimou. Foi na vareda, te matou. Vai lá, e te matou de tanto amor. Foi na vareda, te encostou. Foi na vareda, te queimou. Foi na vareda, te matou. Vai lá, e te matou de tanto amor. Estou tão triste assim. Vão num babalaô.

a vida que vai, não volta ninguém. Nunca mais voltou, nunca mais, nunca mais. Para o mar, menina bonita que foi para o mar. Isso aí, galera, vocês ouviram Baden Powell, full album de Baden Powell, os Afro Sambas. Vocês estão aqui escutando a Rádio Capivara, uma rádio com esplendor, aquela rádio que toca o coração em vários momentos. Este, por exemplo, vocês estão escutando Capivarovski. Aquele amigo que quem marcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Isso aí, galera! Nós estamos escutando a Rádio Capivara 96.1

É, pessoal, estamos chegando aí no final do Capivaroves, que falando com vocês aqui na Rádio Capivara com mensagens sonoras, o programa que é dedicado a todo aquele que escuta com fugacidade a Rádio Capivara, essa rádio que está aqui de encontro com você sempre. É isso aí, galera. É o final do nosso programa. Mensagens. Mensagens. Sonora. E para finalizar, uma mensagem maravilhosa da musicalidade brasileira para vocês. É aquela música que todos com certeza vão curtir. Da Mensagem Sonora. Mensagens Sonoras. É aquele programa onde você dedica uma música para quem você curte. Para aquela viagem que a pessoa está fazendo. Para aquela finalização. Para seu destino. Para seu abraço. Para seu fim. Para seu, enfim, querido e amado coração. Seja ele amigo. Seja ele seu amor, seu pai, sua mãe. Enfim, as mensagens sonoras são direcionadas a todos aqueles que você gosta. Para finalizar, então, a gente vai ouvir o Siddhartha do Lira. Pra guardar os sapatos, o colar. Epa, do começo. Que eu entenda por que eu procuro um lugar pra guardar os sapatos. Um retrato, a água que lava meu corpo não sabe o meu nome, mas lava, lava, lava, lava. Se é de comer, é pra comer. Se é pra beber, beberemos. Leva eu, Siddhartha, chama eu, que eu também vou. Onde é o mar do menino azul? Onde é o mar do menino azul? Onde é o mar do menino azul? Leva eu, Siddhartha, chama eu, que eu também sei. Que entenda por que no caminho da fome eu só posso pegar o que posso comprar. Nascido das pedras que brilham no fundo do rio, a rede, o caldo, petróleo, mel. Se é de comer, é pra comer. Se é pra beber, beberemos. Leva eu, Siddhartha, chama eu, que eu também vou. Se é pra viver, é pra morrer, e se é pra morrer, viveremos.